Contrário, Bonão 621. 621 no Torre 186. 186, boa. Até a próxima. Controle, possibilidade de voar na prova de bridge para o Ocean Air 6319? Guarda a coordenação com o centro 6319. Confirme, senhor. Aguarda a coordenação com o centro Recife. Ah, ok, obrigado. TAM 3733, TAM Série Recife. 3733, chama Recife agora em 1251, alterna 13325. 251-3325, boa. Boa. Lima Papa Mike, prossiga. Confirmacionado 0117. 01. Afirmativo, prossiga Cairo na escuta, Lima Papa Mike. Chama 6311, bridge. Boa bridge, 6311, muito obrigado, senhor. Salvador, bom dia, Gondo 630, sempre informação Golf, autorização Recife. 630, confirme? Afirmativo, então, 630. Chama a OBD? É os 25. 235? É, desculpa, é os 29, na verdade. É 1329. Deixa agora os dois, então, até que entre no sistema, o voo no 630. Ok, desculpa, é que foi muito cedo aqui. É, teria a nossa saída prevista, por gentileza, aproveitando? Para Aracaju, Luca, Aracaju. É, só confirmando, Aracaju? Luca, Jama, Aracaju, saída por Aracaju. Ok, então, obrigado. Salve Salvador, é o Gol no ano 65. Bom dia, está com a informação Golf e Guarulhos. Corredor Interlado, senhor. Gente do ingresso do Interlagos, aguarda transferência de comunicações, tráfego ultrapassado, desce para 1000 pés. November Yankee Mike. Livre ingresso, corredor Interlagos, descendo para 1000 pés. November Yankee Mike. Confirme para o controle. Sequência livre, coordenação local, Mike. Salvador, bom dia, Gondo 621. 21, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette para o 01, bom, 1621. 165 Guarulhos, tá pronto? O nono 65 copia. Salvador Guarulhos, 340 nível autorizado. Eu fiz 16, Bravo Del Zulu, após descer de Trive, após descer de Postos, após conforme rota. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda Bridge, 1208 controle, 5177 responde. Autorizado 340, fez Zulu no 6, Belo Horizonte, Trive, Postos, conforme plano. Decola da 10, curva direita, da El, Leda Bridge. 1208 é o controle, 5177 transponde, igual número 65. Procedimento correto, pode quanto ao funcionamento. Recuentará. 13325. Recife é 1251 e a secundária é 13325, senhor. Confere 13325 a secundária, até a próxima. Obrigado, bom domingo, senhor, até a próxima. Salvador Galeão, Brota. Veio confirmar sua rota? É, essa do 10, é pronto, 10, resmato, aí direto resmato, braço Galeão. Você chegou a distância rapidinho, nós vamos verificar aqui no sistema que o seu bom veio sem rota, ok? Tá ok. O 9-6 autorizado a chegar da Mari, desce para o nível 050. 50 na Mari, perdeu o contrato com o centro de Santuna 70. Sim, hein? 3896, desse para nível de voo 060, chegada a Mário. 060, chegada a Mário, 3296. Salvador, é o gol número 65, puxa estacionamento, meia dúzia. Meia dúzia está livre, após táxi. Autorizado, chama na táxi, gol número 65. Serra, prossiga. Linha tá pronta? Pronto. Salvador Galeão, 360 nível autorizado, via outras 10 após SMAP, pode receber Lúbito, Barbacena, após conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Bridge, 1208 controle, 5402 o transporte. zero, Smart, Repórtuca, Barbacena. Decolando a pista 10, nossa aí do perfil da saída da El, da Brick. 5402 no Branco, ponto para o Gol 98. 96, após Smart, DCT Lúcido. Lima, Uniforme, Vitor, Tango, Oscar. É, Lúcido então, confirmando Lúcido, Barbacena, para o Gol 1895. Repórtuca, plano para o estacionamento, Gol 1896. Reportaremos o estacionamento, 1896. O Gol 1965 está pronto para o táxi, 176 a bordo, Terna Galeão, 3 horas e meia, autonomia. Autorizado o táxi, via Indy Alfa, no ponto de esperada 10, torre, 1896, QNH 1016, boa viagem. Indy Alfa, ponto de esperada 19,6, com 1096, Gol 1965, obrigado, bom dia. Autonomia 30 Recife, 370 já está pronto? Firmativo, prossiga. 1630, Salvador Recife, 370 nível autorizado, via Pisque 58. Decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208 controle, 5411 transponde. 60 por 50, 3 de TAP, 5996 da Azul. Desce para 2000, autorizado LS 1016. 2000 LS 1016, 5996 da Azul. 3896, desce para 3000, 1016. Gol 648, autorizado chegada Mari, desça para o 32 voo 060. Chegada Mari, 060, 648. Calibre, reposta táxi. Calibre, reposta táxi, 1896. A separação, curva esquerda na proa 40. Nessa proa, só autorizado o LS com 1016, reduz para 180. Reduzindo a esquerda na proa 40, autorizado LS, 389. Sobe 340 da El, Gol 1960. 340 da El, 1960. O Maceió tá pronto? Tá bom. Salvador Maceió, 250 nível, via Pesca 58. Decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Polo 208, controle, 5423, transponder. 196, passa Duna, completo ILS, chama a torre agora 118.612. 186, o 5496. 3896, autorizado para 2.000 pés, repórter estabilizado. Está sendo 2.000 pés, 3896. Boa, desce até o 070. Controle Salvador, bom dia. Boa, 0094, passa 230 para 1.0, 159. Bom dia, desce até o 080, 1094. 080, 1094. Autorizado, 3896. 3896, torre 118.612. 186, 3896. Controle, autoriza o Flood, Santa para o 1648. Autorizado, Itap, 648. Itap, 648. Livre após táxi. Livre após táxi. 9-9. Trip 5403, autorizado VAR Bonf, desce para 4.000 pés, 1016. O 394 vai atingir 5.000 pés. 2.000 pés, livre LS 1016. Para 2.000, livre LS, chame estabilizado, 394 com 1016. Volo 648, desce para 3.000 pés com 1016. 3.016, 648. Afirmo, 4.000, ajuste no 0 no 6. 1896, utilizado o táxi via Índia Alto, no ponto de esperador no 0, torre 1186, QNH 10, 16, boa viagem. É táxi, parte principal Índia Alfa, ponto de espera 10, 18, 6, com a torre. Ajuste 1096 para o gol 1896. Obrigado, bom domingo. Bom dia, azul 596, ligou. 596, a Alfa reporta antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, o azul 5196. Salvador 5595 da Trip, gente da Hotel para a Copa do Tração Ilhéu. 595 Ilhéu, agora estante 4. Salvador, gol no 630 para o pushback acionamento, gate número 4. 04, conectivo de solo, que após a passagem virou nada da gol. Está taxando para o ponte de ali os pushbacks pode estar. Imagina, após a aeronave da companhia, está autorizado o gol no 630, grato. 5595, Ilhéus, pronto. Bem ativo, na escuta para a cópia, o 5595. Salvador Ilhéus, 140, nível. Decola da 10, primeira curva à direita, via Golf 677, saída Coral. 1208, controle, acione 0274. 13325. 25, 13325, boa. 4-9-4, responde o camarão motor após a rolar 2098. Perdeu o 5595. Você pode estar no pressionamento, trip 5595. Pode estar lá. O 5196, ingresso na Juliette, através do gate 08, segue o follow-me até o portão 10. Ingresso na Juliette, no través do 08, segue o follow-me para o portão 10. O azul 5196. Gol 1094, desce até o 50. Até o 50, 1094. Ventre 2 para 210, mais autorizado, whisky. 210, whisky, pegado 3190. O X-Ray, o gol 1394. 394, torre 118, meia dúzia, completa o LS. 18, meia dúzia, completa o gol 394. 648, 2003, autorizado LS, 1016. 2000, 1016, 648. Salvador, Salvador, gol no 630 com 80 POB, 2 horas e 15 de autonomia, alterna Natal, pronto para o táxi. 630 com 5 POB? 80 POB. 80 a bordo, autorizado táxi em G Alfa, ponto de esperador no 0, torre 1186, que negão no 0 no 6, boa viagem. G Alfa, 186, 1 no 0 1 no 6, grato, bom domingo, ano 630. Igualmente. 648 estabilizado. 648, torre 118, 6200. 118, 6, 648. 3194, 2010, 1016, reporta final. 2000, Costa Livre, final 3198. 1094, desce para 3000, pé e C2 para 2100. 3000, 2100, gol 1094. Controle Salvador, boa. Bom dia, gol 896, passamos 2017. 2 ingresso na Juliette, plantão 5. Juliette para 5, 3, 9, 9. Controle, gol 9, 9, 6. 9, 6, sobe 360, vigilância. 9, 0, 8, 9, 6. Azul 4207, bom dia, chegada Bonf, desça para nível de voo 050. Ajuste no 096. Trip 5403, ciente, após desvio, voo e pelo. Após desvio, voo e pelo, 3198, detalhe. 3198, completo final do procedimento, chame torre, 118, decimal 6. Chamando a torre, obrigado, 3198. Bom pouso. Obrigado. Gol 901094, desça para 2000 pés, ajuste na 096, autorizado final do procedimento e LS X-Ray, reposto avisado. 2000, comi 16, depois traz estabilizado X-Ray, gol 1094. Decola da 10, primeira curva direita, Leda Dael, Leda para Leda Bridge, 1208 controle, 545 transponder. É autorizado conforme 360. Pela Atazulu 16, decolando da 10, confirmada Atazulu 16, após Bravo até o Zulu, decola da 10, curva à direita, da El Leda Bridge, 1208, 5495. Reporte plano de posicionamento, 621. Trabalhado. Alô, bom dia, gol 648. Gol 648, vai prosseguir em Alfa Juliette para o portão 08. Alfa Juliette 08, gol 648. Ali, 644, vai para a copy? For Salvador to Porto Seguro, 280 flight level, to take off runway 10 after right third, dial departure, after fly Leda, after DCT, Porto Seguro, 120.8 Salvador departure frequency, and squawk 5431. pushback acionamento com 1621 no 1. 01 no tarifa e repostado. Trabalhando. Tô gol no 094. Gol no 094. Complete final do procedimento, Sam Torre, 118 de Palmeira. 86, boa. Boa. Talk 541. 5403, autorizado Duna, desça para 2000 pés, ajuste no 096, autorizado final do procedimento de LSXUE, aposta autorizada. Vamos ao presente, 2016, controle Gol no 630, decolado Márcio, escuta. Gol no 630, bom dia, contato radar, submantenha, 370, saída PUCA. 370, saída PUCA, autoriza por onde Aracaju para nós? Aguarde coordenação com o centro, Gol no 630. Ok, obrigado. Gol no 630, autorizado direto a Aracaju. Direto a Aracaju, muito obrigado, Gol no 630. Gol no 896, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterna, 133, decimal 25. 25, 13325, 896, uma boa tarde. Boa tarde, bom voo. Obrigado. Tango Alfa, vai uma demolição e aguardar para ingresso, acho que é Tango Alfa. Tango Alfa autorizado ingresso no pátio principal, vai reportar no través do 06 para prosseguir com o táxi, acho que é Tango Alfa. Vai manter a posição antes da Juliette. Vai manter antes da Juliette, está preso. Tango Alfa vai manter posição através do 06 e aguardar para prosseguir. Tem uma aeronave da Gol já puxando no 01, já vai iniciar o táxi. Chamou? Chané 1965 chamou? Paulo Salvador, bom dia, Gol 1094, sei Alfa. 1094, vai prosseguir Alfa e manter posição antes da Juliette. Alfa mantém posição antes da Juliette, 094. estabilizado no localizador Triple 5403. Triple 5403, complete final do procedimento, chame torre 118.6. 18.6, bom dia. Bom dia, bom povo. 09 a bordo, Galeão, com 4 horas e 10. No 621, está autorizado o táxi via NG Alpha, ponte esperada no 0, torre 186, que é legal no 096, boa viagem. NG Alpha, 18.6, ponte espera no 621, com 1.666. Retango Alpha, autorizado para seguir com o táxi via NG Alpha, no ponte esperada no 0, torre 186, que é legal no 096, eu acho que é Retango Alpha. Então, 5595 da Prima, pátio 3, para muito estacionamento. Está livre no pátio 3, após táxi 5595? Passará para o táxi 5595. Salvador, good morning, I shall take 333 and gate number 3. It's the clearest destination, Congonha, the port, level 360. Chief Street 33, wait for a cop. Can I see you? Can you let me know which kind of SID is expected for the port of Fred? Israel Leda Bridge. I all in the bridge, thank you. Waiting for you. Dona, 140, táxi 22. Ano 40, após a aeronave pequeno forte passar a saída da guarda, está livre pushback, após táxi 6140. Ano 3198, informo que seu gate no momento mantém se encontra ocupado. É o gate 02, mas a aeronave no 02 já pediu pushback, ok? Aguarde um instante. O TAN 3198. Gate 3198. Leste 333, Salvador, São Paulo, ready for cop? Fiat, mandou. Salvador, São Paulo, 360, flight level. Vai Anchor Zulu 16, after Bravo Hotel Zulu, post DCT 3, after conform your flat plane route, the cost runway 10, after right turn, dial, departure, after fly Leda, after Leda, bridge, point 208, Salvador departure, frequency, and 5430, Skok. I didn't understand the Skok, but could you tell me again? 5430. 207. Azul 4207 autorizado, desça para 2.000 pés, permanece ajuste no 096, é ponto estabilizado. 096 vai chamar de estabilizado, 4207. Dael Leda e The Breeze, ele abre de para call 1208, call code 5430. CNF 633, ready back up, report ready for push and setup. I call you back when ready for setup and push. Salvador, 1140, está com 139 a bordo, 1h50, alternando aí. 1140, autorizado táxi via Indy Alpha, no ponto esperado no 0, torre 1186, que legal no 096, boa viagem. Indy Alpha, 3198, autorizado ingresso na Juliette. Vai prosseguir para o gate 02, tentando para a aeronave da Avianca, taxiando para o ponto de espera. Gate 02, está perto da aeronave, está 3198. Salvo, salvo, Felipe, 5403, levou na sua escuta. 5403, vai prosseguir via Alfa, manter posição antes da Juliette. Alfa, informante da Juliette, 5403. Boa 1094 vai seguir a nave Jatã, ingressando a Juliette para o portão 4. Em frente, Juliette, portão 4, vão 094. Do 648, Maceió, 370, aguarda a cópia. 37, aguarda a cópia. Qual para a saída, por favor? Fuca, transição Caju. Fuca, Caju, obrigado. Salvador, 5595 da Trip, com 63 a bordo, está com 4 horas e 20 de autonomia. Altera Salvador para o táxi, parte 3. Em condições visuais, 500 pés, ajuste no 096, reporte visual com local de pouso. Controle, bom dia, gol 1621 na decolona, se escuta. Gol 1621, bom dia, contato radar na decolagem, submantenha. 360, saída da El. 360 na da El. B5595, autorizado para seguir com o táxi via taxa principal, Índia e Alfa, ponte operador no 0, torre, 118 principal 6, QNH 10 no 6, boa viagem. Principal Índia e Alfa, o 5595 lá 18 decimal 60. Tiro 403, após a aeronave da Clip liberar a entrada do pátio 3, ingresso na Juliette, para o pátio 3, posição 4, atende para os sinalizadores, tiro 403. Pode ser o nome da companhia, ingresso no pátio, Fox 3, Fox 4, 543. 1648, Maceió pronto? 1648. Salvador Maceió, 370 nível, eu fiz 58. Decola da 10, primeira curva à esquerda, sai da Puca, transição Caju. 1208, controle, 5425, última esquadra. Autorizado para Maceió no 3750, pelo A2558, decolando a 10, com curva à esquerda, saída Funca Caju, controle 1208, transponda 5425, ou 1648. 648, pode estar para o estacionamento. Porta na 1648. Lima, Papá, Mãe. Primeiro, nós? Lima, Papá, Mãe, que não recebo o Puma 3-0. Lima Papá Mike, recebo Puma 3-0, grata pela ponte. Puma 30 na escuta. 1395, com informação hotel, autorização para São Paulo, Congonha. 395, 360, prepare da Euleda Bridge, aguarde para cópia. 360, da Euleda Bridge, aguarda cópia, gol 1395. Salvador Brown, the Shire 6333, request pushing, sir. 6333, stand by a minute for pushback. Stand by, 6333. Puma 30 está alocado 0230. Confirme tipo de equipamento e POB. Gente grata. From me, persons on board, endurance and alternative. November, Oscar Tango, prossiga. For 4, journey back via April 1, India and Alpha, on the hold point of runway 10, contact the tower frequency 118.6, 218.1016. Muito bom dia, Azul 4207, livrando, tá na Alfa. 207, eu consegui Alfa, reportar antes da 3 Juliette. Prossegue, táxi via Alfa, antes, reportante da Juliette, 4207. Sim, por São Paulo, pronto. São Paulo, plano copo. Gol no 621, chame centro Recife, 125.1. Alterna 133 decimal 25. 3325, decimal 1, boa. Boa. Estrada, ela pode back. 633, with coordinates to the guard set, after aircraft of mine passing behind of you, cleared pushback and startup, report for text. CNS 6333. Okay, after the traffic behind. We are cleared and call back to back to the 6333. Subir, POB e tipo de equipamento. A defesa antes da taxa de Juliette, azul 407. 395 para São Paulo, tá pronto para a cópia? 395, tá pronto. Salvador, São Paulo, 360 nível autorizado. Bianca Zulu nomeia. Após Brava del Zulu, após esse detrível, pode ver conforme nota. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após Leda, Bridge. 1208, controle, 5437, transporta. Gente, autorizado 360, via Zulu no meio, até BHZ, depois Trive, depois conforme a nota. Estamos 0, curva à direita, da El, Leda, Bridge. 208 é o controle, 5427 é o transporte. 365, cortei novamente o nível de voo? 367. Ativo, reporte pronto para posicionamento, 395. Já vamos pronto, 395. Salvador Guarda. Céu, oceano, código transponder 5414. controle de Salvador. Uma boa. Oceano 6142. Oceano 6140. Afirmo, 6140. Oceano 6140, bom dia. Contato radar, sub mantenha. 250, saída PUCA. 250, PUCA. 6140. Lima Papa Mike, frequência livre para coordenação, bom povo. Obrigado, bom trabalho, Lima Papa Mike. Grato igualmente. 90 Oscar Hotel, por gentileza, tipo de equipamento? Salvador, Oceano 6140. Eu siga. Autoriza PUCA, Jamba presente? Autorizado Jamba, Oceano 6140. Jamba 6140. Ao vivo é Oscar Hotel, quando possível estimar de pouso. Confio estimado de pouso, por gentileza. Controle Salvador, muito bom dia, 5595 da Trip. Trip 5595, bom dia, contato radar, submantenha. 140, saída Coral. 140 na saída Coral, 5595. Canessa 23. Subtex via India and Alpha on the road point of runway 10, contact tower frequency 118.6, QNH 1.